Salve, salve, galera. Estamos aqui mais um podcast Noed. Quem está falando aqui é o Greco, o louco das analogias. Temos aqui também a Jennyzinha. Olá, tudo bom? Maravilhosa. E também o pensador, Bruno. E aí, bom? E hoje nós vamos falar de... Então, eu não sei, na minha cabeça é muito claro que produtos individuais são produtos culturais, né? Então, a gente não tem como se desenvolver ausente de uma cultura. A gente está inserido nela e a gente vive nela 24 horas. Então, mas individualmente, o que eu quis dizer, essa questão da vulnerabilidade, é que você pode construir vulnerabilidades baseado na vulnerabilidade que instauraram socialmente em você. É isso que eu quero dizer. Tem o nível social de vulnerabilidade, então pessoas que não têm condições, pessoas que não têm instrução e passam por procedimentos complicados, ou tipo de vulnerabilidade que envolve você criando mecanismos de se tornar vulnerável a alguma coisa, a uma situação específica demais, talvez. Eu acho que pegando todos os focos, mas principalmente esse negócio de personalidade, de eu me sentir vulnerável numa situação social, que não estou seguro. Uhum, isso. Então você quer dizer que isso é um conceito de vulnerabilidade? Porque era exatamente a pergunta que eu ia fazer. Tipo, o que é vulnerabilidade para você? Qual é o conceito dessa palavra? O que ela significa para ti? A Jenny tá entrando na parte de humanas que eu adoro, que é tipo, conceitua para mim e a gente começa a discutir. O que ela é? Para mim, vulnerabilidade, que eu quero falar hoje aqui, que eu quero discutir, do meu ponto de vista, é tipo, o momento que você para de mentir é uma palavra forte, mas tipo, dá um exemplo mais palpável. Você está num evento social com os amigos, numa festinha, ou está num jantar, e você está super inseguro, entendeu? E super vulnerável. Mas aí, você não deixar essa vulnerabilidade fluir, sair, você se mente para você mesmo. Eu estou invulnerável? Não estou, não. Eu estou forte aqui. Então, você quer dizer que vulnerabilidade é sua insegurança, é o medo do estranho. É quando, tipo, insegurança é tipo isso. Isso. Então, vulnerabilidade enquanto sinônimo de insegurança. Exato. Nesse ponto, sinônimo, sim. Mas sinônimo, mas não... É, parecido. Okay. Similar, vamos dizer. Similar é bom. Aí, tipo... E não é errado, cara. O ponto é que a cidade hoje prega, sem que se sentir vulnerável, você tem que dobrar, tem que dar deblar, igual o Ronaldinho Gaúcho fala, cara. A insegurança, e falar, tipo assim, cara, isso não é errado, isso é ótimo, cara. Tipo assim, cara, eu tenho que falar em público, eu não posso demonstrar insegurança. Em alguns momentos você tem que saber mesmo como fazer isso. Mas o problema que eu vejo hoje na sociedade é que a gente começa a criar uma automatização, um piloto automático tão constante disso, que a gente não se permite viver a nossa própria vulnerabilidade, velho. Eu acho que você estava no dia da minha sessão com a psico. Eu vou falar muito dela aqui, mas eu não vou falar o nome dela, porque eu acho ela muito querida. Beleza. A primeira sessão com ela, eu me senti muito vulnerável, me senti muito insegura. Eu fiquei muito ansiosa, inclusive, porque eu não sabia como falar e o que dizer. E, tipo, Ela fez umas perguntas padrão, assim, pra me conhecer. E depois ela, tipo, me fez uma pergunta. Eu até falei com você sobre isso. Que, tipo, o que te trouxe aqui? Que eu acho que é uma pergunta meio que padrão. E eu comecei a chorar tanto com isso, porque eu não conseguia responder da forma que eu queria. Que, tipo, eu me senti tão vulnerável que... Como posso explicar? Tipo, eu fiquei... Por chorar, eu me senti muito mais vulnerável ainda. Tipo, caramba, ela tá me vendo chorando. Que inferno. E eu gosto de chorar na frente das pessoas. Você queria esconder sua vulnerabilidade de si mesmo e dela. E o mais que tu mais tentava esconder, mais difícil ficava. É, tipo, eu já tava me sentindo insegura. Eu já tava me sentindo vulnerável. Tipo, não sei, coisas na minha cabeça. Beleza. E quando eu chorei, parecia que, tipo, ah, pronto. Ah, pronto. Agora tá eu que faz um showzinho. É, tipo, eu falei pra ela, olha, eu não curto chorar. Eu chorei, tipo, de ranhenta, assim, sabe? Tipo, igual uma criança chorando, assim. E, tipo, ela falou, calma, normal. Tipo, é um modo de expressão. Ninguém aqui vai julgar você porque tá chorando. E a gente tem muito essa cobrança da gente, tipo... A gente tá vulnerável, e daí a pressão deixa a gente mais vulnerável ainda, que, tipo... Isso é massa. Olha que interessante, velho. O fato de se sentir vulnerável, como não é uma coisa natural, porque a gente sempre foge de uma maneira, quando ela vem num período que você nunca teve experiência, como esse caso, você nunca viveu... Já. Yeah. Tá, mas, tipo... Você não sabia como escapar dessa situação, não sei. Você, tipo, desmoronou, entendeu? Agora, o ponto é... O que eu quero colocar é, tipo, se a gente começa a entender a nossa vulnerabilidade, porque, tipo, não viver vulnerável quer dizer que você vai conseguir controlar, saber tudo que vai acontecer em todas as situações da sua vida, sabe? Sim. E a vida não é assim. Sejamos sinceros. Cada rolê é um rolê, né? Sim. Cada boy magia, girl magia, é um específico. Cada dança que você faz é uma coisa. Então, assim... A vulnerabilidade, velho, vai estar constantemente com a gente. Até... Ah, eu tô ficando velho agora, tô super seguro, cara. Eu acreditava nisso piamente. E eu vou percebendo nesses minhas viagens da vida, cara, que as pessoas velhas também são muito inseguras, cara. Nossa, sim. Aí, tipo assim, velho, você percebe que se a insegurança é uma coisa que vai estar constantemente comigo, por que eu vou sempre fazer ela ser estranha pra mim? Por que que... constantemente, dado que ela é constante, eu fujo dela. Eu fujo dela. Entendeu? Porque assim, porra, é normal você se sentir inseguro com uma coisa, com uma outra, um conjunto delas e tudo mais, mas eu acho que o que te torna vulnerável em relação à insegurança, que é o que você levantou, eu acho que o que te torna vulnerável é você não conseguir... dar conta de lidar com isso. Porque não é como se, por exemplo, eu visse a minha insegurança e eu conseguisse falar assim, ok, é isso. É isso. Eu não vou lidar com isso, eu vou deixar isso aqui e aqui, mas tá ali, eu sei. Isso não te torna vulnerável. Invulnerável? Não, isso não te torna uma pessoa vulnerável nesse aspecto. Uh-huh. Porque você sabe onde tá, você sabe o que é, você só não sabe lidar. Entende? Então, mas não te torna invulnerável, porque se aquilo sair dali, você acaba sofrendo com aquilo. Perfeito. Então, assim, eu acho que a vulnerabilidade, voltando ainda, pegando o que a Jenny falou e o que eu tava falando... Nosso exemplo hoje. Essa vulnerabilidade que a gente vê, a tal da vulnerabilidade pessoal, diferente da social, que eu tava pesquisando aqui, tem diferença? É isso. É diante de uma situação... que foi gatilhada por algum motivo, eu não sei o que fazer, que aquilo existia. Então, assim, a terapeuta da Jenny perguntou, tá, mas o que, que você tá fazendo aqui? A insegurança dela tava em o que eu tô fazendo. Não, mas eu vou fazer uma linkada com o social e o... que você falou? Pessoal? Pessoal. Pessoal. Uhum. Porque, tipo, o porquê que eu fiquei insegura e eu comentei com ela, além de ser uma situação nova e pra mim era... É desafiador porque eu estou conversando com uma pessoa, entendeu? Tipo, enfim, série de coisas que eu falei pra ela, que é sigilo de psicólogo e paciente. Super respeito. É porque é pessoas, entende? Então, tipo, o medo de conversar com pessoas e entrar no desconhecido, que é outra pessoa, e conversar com ela, entendeu? E daí vem o teu pessoal e vem o social, porque, tipo... é um pouco da festa. É você conversar com outra pessoa. Você tá ali, outra pessoa tá ali, ali e vocês vão trocar experiências e coisa que, tipo... Experiência e saliva? Não só isso, tipo... Não só isso! Às vezes, de vez em quando, porque não. Mas não, a princípio não, é tipo... Brincadeira, jovem, continua. É, experiência de você me contar a vida e eu conto a sua. Uhum. Mas... Ou faço qualquer coisa. Não é qualquer coisa, mas tipo... É a vulnerabilidade da pessoa, tipo, ela vai se abrir pra outra pessoa, ela vai... É aquele famoso abrir a boca, falar um pouco mais de você, e daí, tipo, isso te torna vulnerável. Então, linkando as duas coisas, minha ansiedade era isso, tipo, conversar com uma pessoa que eu não conheço, obviamente ela não vai me julgar, até por conta da situação. Se ela julgar também, foda-se. É, mas tipo... Se ela julgar, você muda de psicólogo. Não, é, não, não. Mas é o fato de que, enfim... Brincando as duas coisas novamente. Uhum. Bem, aí, tipo, vamos falar uma coisa? Como tem. Beleza. Aí entra num ponto, cara, que, tipo. É o segundo passo que tem que entrar na conversa de hoje. É justamente. Vamos tirar o foco da psicóloga e vamos falar uma situação de festa, igual você citou agora no exemplo. Eu ia falar uma situação política. Pessoas estão se sentindo vulnerável agora. Por favor. Que eu acho que é o que eu penso também. Quando você falou da questão vulnerabilidade, eu pensei nisso, da questão emocional. Beleza. Né? Que é uma coisa individual nossa. Uhum. Mas eu também pensei nas pessoas que agora estão se sentindo muito vulnerável. Tanto que tem uma roda de pessoas no Instagram colocando... Como que é? Ninguém solta a mão de ninguém. Que as pessoas estão se sentindo tão vulneráveis e inseguras com a situação política atual que elas precisam de um apoio. E daí, tipo, parece que todo mundo tá precisando apoiar o outro. Tipo, eu preciso de apoio e eu preciso apoiar outra pessoa. Eu vou fazer só uma adenda, então. Porque eu peguei uma definição bem rápida aqui da Wikipedia sobre vulnerabilidade social. E aqui diz que é um conceito multidimensional que diz respeito a uma condição de fragilidade material ou moral... de indivíduos ou grupos diante de riscos produzidos pelo contexto econômico social. É, vai bem isso no que a gente tá falando, inclusive. Estou sincronizada com o Google. Nossa. Com o mundo. Com o mundo. Uau, jovem, isso é foda. É, eu acho massa, esse ponto aí da política, nesse ponto específico que colocou, a gente só dá mão de ninguém, até acho interessante porque, tipo, vou começar a falar disso, vai mudar um pouco de assunto, depois eu volto. É porque, tipo, o momento atual que é século XXI que nós estamos, 2018, que é cada vez mais, principalmente no Brasil, que é um país cristão, normativo e sei lá, velho, tipo, todos esses padrõezinhos, as pessoas que não seguem esse padrão estão começando a sair do guarda-roupa agora, de maneira, tipo assim, com orgulho, ou sem tanto medo, assim. Aí vem, tipo, eu não digo que o político falou isso, mas, tipo, dá-se a entender de algumas coisas que ele fala, ou algumas pessoas que defendem esse político atual, que foi o vencedor da eleição, que essas pessoas não podem ter tanta segurança assim mais. E, tipo, já é um trauma você sair dessa zona de conforto sua, de assumir uma coisa publicamente, que num país como esse, que é totalmente... É foda. Ainda mais chega um cara presidente e põe essa pressão toda, as pessoas... A gente chama isso de legitimação do discurso. Ele legitima o discurso de violência contra minorias. Então, tipo, a pessoa... Isso já é um ponto de insegurança, já é um ponto de... Já era um ponto de verdade. Entra na questão de vulnerabilidade programática ou institucional. Não entra? Nossa, tá pesquisando? Estou. Entra. Aí, tipo assim, faz muito sentido. Eu acho assim, particularmente, cara... eu que não acho pai definir, sou hétero, sou... Véio, foda-se, eu acho que assim, eu acho que as definições são muito necessárias. Tem um vídeo da Lui Ponto que fala sobre isso, sensacional. Mas eu não me defino, fraga, tipo, não me prendo, tipo, Mas assim, pegando o pessoal hoje que tá se descobrindo a homoafetividade, eu acho sensacional essa imagem que lançou de ninguém, só da mão de ninguém, porque é uma coisa que geral gera insegurança. Já é uma coisa, já gera insegurança, já gera desconforto, já gera a palavra que de hoje é... Vulnerabilidade. Vulnerabilidade e alguém pesa mais ainda. Uhum. Então, eu apoiar alguém que tá no mesmo barco que eu achei legal a ideia. Tipo, algumas pessoas falam que é exagero, algumas pessoas falam que tá viajando demais. Mas assim, pelo menos eu na visão social, cara, nesse problema, explicando como eu expliquei agora, eu achei essa imagem bem legal, ponto. Uhum. Não, eu concordo. Vocês sabem o posicionamento, mas... Ai, a gente não sabe não, se tá. Se posicione aí. Se posicione aí, mano, jovem. Assim, eu sou totalmente contra qualquer tipo de opressão, exclusão, discriminação de minoria. Então, assim, essa imagem do ninguém solta a mão de ninguém, eu achei ela muito, muito forte, muito foda, porque momentos antes, essas minorias, elas estavam fragmentadas. Dentro do movimento negro tinha fragmentação, dentro do movimento LGBT também tinha fragmentação. Aí agora que tem, vamos colocar aqui, um inimigo em comum, a coisa ficou mais forte. Eu achei isso muito interessante, porque é interessante que os grupos tenham a identidade, cada grupo, cada minoria tem a sua identidade. Beleza. Mas eu acho que na hora de buscar força, aí tem que dar a mão e não soltar, entendeu? Eu acho que... E é isso aí, a gente é resistência agora. É, mas voltando ao assunto. Vulnerabilidade. Antes, vulnerabilidade. Eu queria explicar que eu falei que vulnerabilidade programática institucional, mas as pessoas que estão ouvindo podem não saber. Então, eu posso dar uma pequena lidinha no que eu pesquisei? Eu não sei. Fala que é pra mim também. Eu também então, não sei. Tá bom. Que é assim, ó, é relacionado a serviços de saúde e a forma como esses lidam para reduzir contextos de vulnerabilidade, dando destaques em assuntos e setores como educação, justiça, cultura, bem-estar e social. Por isso que eu disse que tem muito a ver com o que a gente estava falando, principalmente em relação à política. Porque são os setores que estão muito vulneráveis nesse momento. É isso. Gostei, jovenzinha. Uhum. Top. Eu vou voltar para o assunto, senão a gente vai ficar preso. Isso aí. Tem muita coisa para falar, mas eu vou voltar para o assunto. Mas é bom. A gente pode fazer até um bate-papo sobre isso. Sim, ouvintes agora estão falando. Cara, eu acho que vai ser massa. Que querem saber sobre vulnerabilidade do público da gestão econômica, mas eu deixo isso mais pra depois. Frente. Pra frente, depois vamos sobre isso. Bem interessante. Gostei, Jenzinha. Mas voltando, aí tipo, voltando lá atrás, chega o segundo ponto que eu acho mais interessante. Que o fato de a gente nunca estar vulnerável, e a vulnerabilidade, como o Bruno já citou, explicou de maneira bem clara, que é uma coisa a ser constante na nossa vida, tente morrer, sendo o mais sincero possível, a gente não acostuma com o fato de sentir vulnerável. E essa questão levanta um problemático para mim que é muito importante. Pegando um caso mais simples, que é a festa, que é alguém, um lugar que você não conhece ninguém, tem que puxar papo, as pessoas, por não querer se sentirem vulneráveis, elas não saem da zona de conforto para o desconhecido. Ou quando saem, saem com o pé atrás. Como tipo assim, tô saindo aqui, mas tô com uma âncora lá atrás. Aí tipo, essa pessoa, beleza, sou tal pessoa e você. Tipo, não tá, tipo, você entende que cria uma... eu saí, eu perguntei sobre ele. Cara, mas você, tipo, perguntou de uma maneira, tipo, rígida, uma maneira, tipo, uma forma de segurança sua que te defende, mas você não tá querendo saber de verdade. E ouvir uma pessoa que você não... Ouvir qualquer pessoa, e principalmente quem você não conhece, ouvir de verdade é... estar vulnerável, fraga. Aí, tipo, chega o ponto que eu ia falar aqui hoje, velho. Você tá vulnerável, começar a acostumar com a situação de vulnerável, começar, tipo, cara, eu estou vulnerável agora, não sei o que fazer, e em vez de eu ficar, tipo, ai, meu Deus, o que eu faço, só que não, vou fugir, vou ligar o meu celular e ficar mexendo, vou, sei lá, vou começar de um jeito específico, eu falo assim, cara, vou me sentir inseguro. Pô, tô inseguro. Vou sentir isso. Como é que é? Nossa, tô inseguro mesmo. Como é que é a sensação? É, tipo, se permitir, entendeu? É, tipo, e viver essa segurança aí, tipo, caramba, cara. Então é assim que é ficar inseguro. Ah, eu fiquei inseguro hoje por causa disso. É tipo, em vez de criar, tipo, formas de defesa pra não deixar fluir a insegurança, é deixar ela fluir e, tipo, ir se descobrindo nisso, velho. Porque quando você começa a descobrir a insegurança, viver ela, assim, como algo normal na sua vida, toda vez que você precisar de você ficar inseguro em uma situação nova, não vai ser tão estranho assim. E você vai ser uma pessoa que vai se abrir muito mais pra experiência nova. Ou pra pessoa que você tá ouvindo. Porque você não tá querendo, tipo assim, um modo de defesa pra, tipo, bateu o senso de segurança, tem que fechar ele. Não, cara. Bateu o senso de segurança, mas tudo bem, eu vou ficar esperto, porque eu não quero me machucar. Se alguma coisa precisar, eu saio. Mas deixa isso fluir um pouco, velho. E aí, como é que você tá? Ah, só que me avisa lá o quê? Pô, foi uma resposta que eu não esperava. Mas, velho, ele falou o que ele tava querendo falar de verdade. Nossa, cara. tem a sua inveja. Tipo, como é que é a sua vida? Por que é desse jeito? Aí, tipo, você começa a viver em segurança, a... Vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Eu tô ótimo, minha mãe. Uou. A vulnerabilidade como uma constante na sua vida, que vai ser constante, mas não de maneira negativa. Começa uma coisa, tipo... te ajudar a viver de verdade. Ponto. O que vocês acham? Eu tava ouvindo o que você tava falando e eu pensei na questão da vulnerabilidade como... Sabe quando, tipo, a gente vê um produto no mercado? E, tipo... aí, não, é um produto não. É um produto novo. É aquela mulherzinha que tá ali no mercado com o produto... mulher, homem, enfim. Beleza. Hoje tá uma pessoa. Uma pessoa. E ela tá querendo vender o produto novo e que ninguém conhece, então é um experimento. Beleza. Aí, tipo, a sua vulnerabilidade, tipo, ir até a pessoa e experimentar aquilo que é novo. Tipo, entendeu? Esse exemplo foi muito bom. Não, eu sou extremamente vulnerável a qualquer tipo de vendedor. A qualquer pessoa que venha te abordar. Eu odeio que me abordem pra vender alguma coisa. Cara, mas você já fez seu cartão esse exemplo, hoje? Esse exemplo é interessantíssimo que você tá falando agora, cara. Você falou que você odeia e ela falou que um produto novo. Que é o que eu vejo. Tipo, você tá ali na sua rotina, que é ir no mercado, é uma coisa comum, uma coisa normal, quem não vai no mercado hoje em dia. E tipo, o que eu quero dizer é que tem muitas pessoas que, como ele, não querem ser abordadas ou tem vergonha de ir e daí sair da sua zona do conforto, entende? Mas eu vejo mais a relação do produto, entende? Tipo, é uma coisa que você não conhece, é uma coisa que, tipo, pode te fazer gostar do produto e, sei lá, pensar em mil outras coisas, mas você, tipo... esse ponto foi sensacional, cara. Vamos supor que o produto é um produto que, tipo, você, sei lá, você come um novo picolé de sabor extreme, blá, blá, blá, cabuloso, que nem existe... E, tipo, você fica meio verde ou, sei lá, azul, uma cor bem diferenciada. E ou por causa do desconforto do produto, ou por causa do desconforto da discussão com a pessoa, com o vendedor, como o caso do Bruno, que está citando agora, você não experimenta. Você deixa de viver algo novo, deixa de experimentar algo maravilhoso. Eu já deixei de experimentar a coisa só porque, tipo, o cara ou a mulher ou alguém vinha me abordar, você gostaria? Não. Agora, vamos supor que esse produto seja maravilhoso. Que você, tipo assim, você provou ele... E ele mudou a sua vida, fraga, velho. Tipo, tipo de roupa X, ou picolé, igual eu falei agora, que, tipo, nossa, me refresca, eu fico muito mais light quando eu tomo esse picolé. Alguma coisa assim, dá um exemplo bem esdrúxulo, mas, tipo, uma coisa que, tipo assim, depois de provar ela, você queria ter ele pro resto da vida, esse produto. Assim como hoje você tem vários produtos que você usa o tempo todo, como se fosse um smartphone. Que você, depois que começou a usar smartphone, você não parou mais. Então, eu vou imaginar que você não conhece o smartphone, alguém te oferece um smartphone... E você deixa de viver essa maravilhosidade que o smartphone é por causa desse medo. Aí você percebe que a sua vulnerabilidade te manteve na zona de conforto e não permitiu você experimentar que pode ser maravilhosamente incrível ou como também pode ser ruim. Mas, tipo, zona de conforto. Você nem descobriu o que você vai pensar sobre isso. Sim. É... Sim. Eu penso muita coisa quando você fala de vulnerabilidade, assim, tipo, por exemplo, vulnerabilidade social, que as pessoas precisam de ajuda. E, tipo, vem a questão mais do orgulho, entende? Tipo, pô, a pessoa precisa de ajuda, e daí entram umas questões mais humanas, entende? Tipo, pô, eu preciso de ajuda, mas eu tô numa situação vulnerável por N situações, barra o orgulho de pedir ajuda. Que não tem muito a ver com o que a gente comentou, mas tem, é uma questão de vulnerabilidade. Acho que tem a ver. Então contem, então. Você fala, eu falo. Fala você. Fala você, então. Fala os dois. Eu acho que, assim, você falou muito bom, cara, porque, tipo, pedir ajuda é se mostrar publicamente que você tá vulnerável. Sim. E, tipo, assim, às vezes precisa de um buraco tão fundo, mas tão fundo... que elas não conseguem sair sem ajuda. Mas o desconforto com o vulnerável... É não... tão mais desconfortável pedir ajuda do que ficar no poço. Olha que bizarro. Como ela nunca experimentou ficar vulnerável, até isso, me orgulho, ou seja, qual motivo for, cara, ela não consegue pedir ajuda porque ela nunca esteve vulnerável. E, tipo, cara, eu não sei... Aí, tipo assim, agora imagina esse exemplo que eu citei de começar a viver a vulnerabilidade e, tipo assim, cara, tô na bosta... Se não tiver uma ajuda, seja emocional, financeira, sei lá. eu vou ficar aqui pra sempre ou nem vou ficar mais, né? Posso chegar chegar numa decisão de até mais dramática, vamos dizer assim. Mas o cara, tipo assim, se ele conhece esse estado, ele fala assim, cara, é ruim ser vulnerável, eu não gosto, mas eu já conheço a vulnerabilidade, velho. E isso aqui, velho, jeito tá agora, talvez seja mais tranquilo que a vulnerabilidade, mas se eu deixar, pode ficar muito pior. Então, agora, que eu sei que é a vulnerabilidade, já conheço ela, eu não gosto de pedir ajuda, mas eu vou pedir, porque eu quero sair disso, entendeu? Há uns 4 anos atrás, 5 anos até, eu tinha esse problema de não pedir ajuda. Fui parar na terapia como o meu pedido de ajuda, né? Uhum. Só que assim, e aí hoje em dia eu vejo o que eu fazia antes, e era muito. Hoje em dia eu dou risada. Eu acho muito engraçada a forma como eu fazia antes, e hoje em dia eu não faço mais isso. Eu tinha muitos amigos, tenho muitos amigos, mas. Eu tenho um amigo em específico que ele há uns 2-3 anos atrás, ele me falava a seguinte frase. Você tá querendo ajuda ou você só tá querendo falar? Porque eu tava mal e aí eu não conseguia pedir ajuda, mas eu também falava do problema e assim por diante. E hoje em dia eu dou risada porque eu tava tentando fugir dessa vulnerabilidade, expondo ela de um jeito muito troncho, muito torto. Uhum. E aí era muito assim, hoje em dia eu dou risada, acho muito interessante, acho muito engraçado, cara, porque... Eu era muito burro, eu vejo o Caetano na minha cabeça. Nossa, que burro, cara. Que burro. Fala de maneira... Falava de maneira burra, entendeu? Porque, assim, eu já tava na terapia, eu já tinha regado, entendeu? De uma coisa que eu achava que eu ia dar conta. E não dava, o monstro era muito maior. Era, tipo, tamanhos que eu não fazia ideia ainda. Mas era muito isso. Até com os meus amigos eu tinha esse problema. Pessoas que, se eu precisasse, eu dava um braço. Mas eu não contava um problema. Entendeu? Se precisasse de mim, pode contar comigo. Mas eu não consigo te contar um problema meu. Entendeu? Eu não consigo mostrar que eu sou vulnerável. Olha, tipo, tu tá me dizendo então que o fato de você... Cara, você não conseguia falar de ajuda por causa que você não queria mostrar a vulnerabilidade pros outros. Uhum, mas eu ajudava os outros. Você ajudava os outros. Sim. Você gostava de ver a vulnerabilidade dos outros... Não, mas, não que eu gostava. Eu empatizava pra caralho empatizava. E, tipo, eu achava justo que as pessoas tivessem. Entendeu? Fala, Genzinha. Você tá pensando, Genzinha. Tá, tipo, eu tá não sei onde? Se você tá julgando a gente ou não, você ela tá viajando. Eu tô pensando sobre isso, porque eu ia falar que são pessoas que são cegas. E daí você veio e rebateu o meu pensamento. Por isso que eu fiquei tipo, eita caramba. Porque daí, tipo, ele não está sendo... Explica o cego, explica tipo, o contra-argumento dele, pra gente entender a sua visão. Então, a questão de cego, tipo, pessoas que estão na vulnerabilidade e são cegas pra ver isso, pra pedir ajuda. Uhum. Não é o caso dele, porque ele está enxergando toda a situação. Uhum. E principalmente ele está enxergando agora. Agora que já superou ela, tá faz tempo já. Uhum. É, mas você acha que você estava cego no momento? Não. Pra essa questão da vulnerabilidade? É. Tipo... Eu sabia que alguma coisa... Na época, me colocando na época, eu sabia que tinha alguma coisa errada. Eu talvez não desse os nomes que eu tô dando e eu talvez não contasse a situação como eu conto hoje. Porque a visão que eu tenho hoje... Já é muito já mais ampla. É muito ampla, diferente, assim, muito, é, tempo, muito mais ampla. Mas na época, eu via que se eu fosse descrever de um jeito sem usar a palavra vulnerabilidade... Eu via que eu tinha um problema que eu não conseguia resolver sozinho e que eu precisava de apoio. Eu precisava de outras pessoas para me ajudar a entender esse problema. E isso eu tinha certeza, isso eu tinha uma clareza, tipo, eu tô na merda. Mas... Não dá, mas eu não consigo falar da merda. Esse mas é o problema, fala, sabe? Eu acho que esse mas é o problema. Tipo, pô, tu tem ajuda e tipo, não sei, mas é o problema. Sempre é mas. É mas. Qualquer coisa. Então, gosto de você, mas... But, não sei o que, mas... Mas sempre é um problema. Uh-huh. Não sei mais o que dizer sobre isso. Cara, eu acho massa, velho. Pegando esse caso do Bruno, eu vou abrir um outro assunto também, tipo assim, um outro exemplo, que é muito claro também, o quanto faz mal a gente não se permitir ser vulnerável. O Bruno fez esse exemplo claro, que ele sabia de coisa com ele, o subconsciente dele já avisava e percebia... Mas a insegurança dele é tão alta que ele não conseguia soltar. Só quando ele foi num profissional da área, que ele soltou mais. Ponto. E conseguiu. Beleza, resolveu. Tá se resolvendo. Resolveu, sei lá. Ponto. Eu vejo também outro exemplo que acontece muito forte, que a vulnerabilidade prende as pessoas para elas não conseguirem se ajudarem e não pedirem ajuda, é justamente a falsa vulnerabilidade. Eu estou inseguro, a pessoa fala assim, ah, mas eu sou difícil, eu tenho problemas, ah, me ajuda. Aí, tipo assim, ela dramatiza a sua vulnerabilidade, mas assim, é como se fosse assim, vou mostrar só o primeiro andar, tá? Só um quarto da vulnerabilidade para os outros. Assim, olha só, cara, tem depressão, isso é difícil. Mas assim, é mesmo, cara, mas como assim? O que você sente? Ah, não, a vida é difícil demais, eu não consigo. Não, mas pode falar, cara. É, problemas lá em casa. Tipo, ele cria, tipo, ele usa isso como uma forma de se expor, pra, tipo assim, até ter atenção, mas ele não aceita, ele não fica nu pros outros, ele não mostra a sua vulnerabilidade completa pros outros, entendeu? Aí, tipo, ele fantasia a vulnerabilidade dele com um nível mais baixo, apenas pra, tipo, ah, velho. Até uma coisa que eu vejo hoje, já tive conversa com amigos meus sobre isso, hoje tá muito na onda de autoconhecimento, na onda de psicologia, de coach, e é normal falar que assim, ah, cara, eu tô mal, eu tô depressão, mas assim, muitas pessoas falam isso sem querer aprofundar, entendeu? E a vulnerabilidade não está aí, porque ela, tipo, ah, eu tô mal, preciso de ajuda e é isso aí, beleza, gente? Tchau pra vocês. Eu tenho um bom exemplo disso que você tá falando. Eu conheço uma pessoa que tem um suposto transtorno de atenção. Beleza. Déficit de atenção, qualquer coisa dessa natureza. Eu sou psicólogo, eu trabalhei anos, com alguns anos durante a faculdade, com transtornos de ansiedade, transtornos de atenção, hiperatividade e tudo mais. E essa pessoa não tem problema. Uma vez disseram para essa pessoa que poderia ser. Essa pessoa encontra as mesmas dificuldades que alguém tem, como uma pessoa que tem déficit de atenção, mas essa pessoa não tem déficit de atenção, nem hiperatividade. Bem, isso é muito massa, que ela tipo, criou uma amargura de proteção, uma zona de segurança, ela sou assim, pronto. E aí, por exemplo, uma coisa. Exemplo seu foi bom. Eu já conversei com essa pessoa horas seguidas. E eu já percebi que é mais o assunto, quando eu toco em assuntos específicos que essa pessoa usa, essa pessoa, o argumento, ah, já não tô mais prestando atenção, porque é muita informação, muito complexo, né? Mas outras coisas não, no trabalho não, para uma série de outras coisas não. É muito nisso que você tá falando. Talvez não é, e eu não acredito que seja por maldade. Sim. É sim. Mais por defesa, talvez. Por defesa. Eu acho que, assim, gente, longe de estar falando, ah, é errado, a pessoa que faz isso é falsa. Mas, assim, é um sistema de defesa que o corpo dela criou pra ela mesma. Uhum. Só que esse sistema de defesa tem suas vantagens pra até gerar de algumas situações. Foi necessário até um ponto, mas ele não deixa você evoluir disso. Eles criam uma zona de conforto que te protege, mas ela fica só nessa zona de conforto. E essa que é a minha crítica aqui, entendeu? Continue. Aqui a gente tá entrando numa questão de vulnerabilidade de saúde mental, né? Saúde mental produz muita vulnerabilidade. Sim. E você deu o exemplo da depressão. Quando você estuda escalas de humor, por exemplo, você tem muitos entremeios entre a ansiedade ou mania e a depressão maior, profunda. Uhum. Então, assim, e o humor, ele oscila. Naturalmente ele oscila. Socialmente ele vai oscilar. Uhum. Você tem um transtorno ou uma personalidade de tal forma quando você oscila dentro daquela forma. Então, você oscila dentro da depressão. Não dentro da apatia, da avolia. Tem algumas... O que é avolia? Avolia é quando você perde vontades de comer e fica com aquele estado emocional que você não come, é mais recluso, é mais devagar e tudo mais. Você não tem volição, que são as vontades, né? E geralmente está associado à comida. Beleza, continue. Se não me engano, é isso. continuando, então. Aí a ideia é que, assim, quando a pessoa usa esse nome para fazer justamente esse processo, ao invés de explorar a vulnerabilidade, é colocar uma grade para aquilo que está lá dentro não sair. Porque todo mundo vai olhar a grade primeiro. Ninguém vai olhar o que tá dentro. Acho que grade até é uma palavra, é um bom exemplo, mas até pode substituir pelo portão. Não, portão, grade, mas tem que ser vazado, tem na analogia. Vazado. Porque você tem uma breve noção do que tem atrás. Aham. A grade, o portão, vai te dar acho uma que é um noção do que com uma é. Placa, tipo assim, cuidado cão bravo, mas tipo, que cão que é? Isso, você sabe que tem um cão lá dentro, aham, pela grade, tem alguma coisa se mexendo lá atrás. Aham, entendi. Você não sabe o tamanho, não o que é. Aham. Entendeu? Exato, velho. Aí, tipo assim, é bizarro que as pessoas estão usando insegurança pra não deixarem ser inseguras. Olha que bizarro, cara. Uhum. Olha que bizarro. E veja, eu acho isso uma lógica. Eu entendo porque as pessoas fazem isso, uhum, mas eu acho uma lógica cruel com elas mesmas. Elas preferem dar um nome pro de transtorno pro que elas têm do que olhar para aquilo que elas têm. Então é muito melhor eu, ao invés de assumir que eu tenho dificuldade de prestar atenção, ou eu tenho falta de interesse pelas coisas, eu vou falar que eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Porque eu estou insatisfeito com uma coisa. Ou depressão, ou ansiedade, ou bipolaridade, ou mania, e por aí vai. Jenny, fala. Não tem nada que falar. Tô só absorvendo. Só absorvendo. Eu tô cagando um monte de regra aqui, mas vocês entenderam. Sim, aí tipo... Espero. Você falou agora... Ah, sabe o que eu acho que é isso, cara? Tipo, aí eu falo que eu fiz isso durante muito tempo, e quando eu percebo que eu tô fazendo, eu tento mudar isso em mim. Sabe o que é isso, velho? Você colocar um nome de transtorno numa coisa, igual pelo caso da pessoa que não tem transtorno, mas ela usa como transtorno o problema dela. Pra algumas coisas ela fala que é transtorno, e outras coisas ela nem lembra que tem transtorno. Pra mim, essa visão é tipo, é uma zona de conforto, porque se eu denomino, ah, cara, eu tenho isso e sou isso, eu sou, tenho transtorno de sei lá, de atenção, eu sou assim, pronto. Uhum, uhum. Aí, tipo, evita o conflito. Eu vou só fazer um adendo aqui, pra não ficar meio estranho que eu falei também, e a gente também não desandar pra um lugar que não precisa. Beleza. Transtorno. Tem a parte biológica do transtorno. E tem a parte não biológica, social, qualquer outra variável do transtorno. O que eu tô falando aqui são pessoas que não têm a correspondência biológica do transtorno. Entendi. É tipo, elas têm a... Elas são tipicamente parecidas com o transtorno, mas não têm ele nem biologicamente e nem... É o pai que vê a... Pai não, né? O esposo que vê a mulher grávida e começa a ter as ânsias de grávida também. Uhum. Ele tem os sintomas, mas obviamente ele não é grávido. Não, ele não tá, sabe? É uma ansiedade só, uma ansiedade normal. Não sei como chama essa técnica, mas existe isso, né? Existe assim. Vou dar um exemplo que eu via muito. Toda criança que chegava no ambulatório tinha TDAH. Aí você perguntava que da rotina da criança. TDAH, o que é isso? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Toda criança tinha isso. Só que aí você ia ver, a criança saía 8 horas da manhã, ia pra escola no período da manhã, tinha mais 4 horas de atividades extracurriculares à tarde diferentes, então era tipo 2 horas de uma coisa, mais 2 horas de outra. À noite tinha que fazer tarefa, e se desse tempo ela brincava. Ela não vivia a criança dela. É. Uau. E aí a mãe relatava, porque reclamam que ela conversa muito na escola, reclama que ela não quer fazer tarefa. Sim, ela passa muito tempo fazendo um monte de coisa que não necessariamente ela quer. E você tá obrigando ela a fazer um monte de coisa. Ah, mais ou menos. peraí. A mãe Jenny falando, vai Jenny. Vou falar, mas eu não sei, cada caso é um caso. Mas tipo, vou falar do meu caso, por exemplo. A minha filha, vou expor ela, talvez pela primeira vez. Fofos. Ela está chorando horrores de manhã porque ela não está afim de ir para a creche. Ao ponto de me prejudicar aqui na faculdade. Que ela agarra em mim, ou ela agarra no pai dela e não deixa a gente sair, deixar ela na creche, porque ela não quer ficar. Então me surgem muitas coisas na cabeça do porquê que ela não quer ficar ali. Tipo, sempre surgem as piores coisas. Mas não, porque ela, quando ela fica, quando eu consigo deixar ela na creche, ela fica e depois ela não quer ir embora. Eu sei tudo que ela faz, eu sei tudo que ela come, tem um cardápio. É, pelo menos na creche onde ela tá, não é sobrecarregado. Ela dorme, ela brinca, ela é criança lá dentro. Então eu não entendo por que ela não gosta. Cara. Aí quando ela chega em casa, tem a televisão, a bendita da televisão, que ela fica, e daí ela não quer nunca mais sair da frente da televisão. Entende? E daí, tipo, esses tempos atrás, eu tento uma, criança testa nas paciências de mãe, de pai. Tipo, a gente acha que, tipo, desculpa, nunca pai e mãe. É, a gente nunca vai fazer aquilo e, tipo, quando a gente vê, a gente tá lá fazendo. Uhum. Eu falei que na primeira vez que ela se jogasse no chão, eu ia bater na bunda dela. Tipo, não pode bater, não sou incentivo de palmadas. Mas, tipo, porque eu não curto. Você perdeu, você pensou, chegou a pensar nisso. Eu pensei muita coisa, na verdade, não pensei só em bater, eu pensei em pegar aquela criança. Porque ela tava se jogando e era só uma TV, era só pra sair dali e comer. Porque não pode comer, pra mim não pode comer na cama, mas enfim. E ela começou a se jogar e tal, e eu toda a minha paciência de conversar com ela, de explicar pra ela. E tipo, ao auge dos 3 anos dessa garota... Garota? Ela falou que ela não estava se sentindo bem para ir comer e que o desenho estava lhe fazendo bem. Entendeu? Tipo, não é nada que cara, tipo... vai sobrecarregar ela. E eu não sei de onde que ela tirou esse vocabulário. Ela não falou certinho como eu tô falando. Uh-huh. Mas assim, então, a palavra, pelo menos ela falou assim. Que ela queria ficar ali porque ela estava se sentindo bem. Como se o fato dela fosse comer, ela não ia se sentir bem. Entende? Tipo, mãe, não quero o mundo lá fora. Eu quero a televisão. E essa menina só tem 3 anos. É isso. Eu queria aproveitar pra desabafar também. Era beleza. Assim. Aqui é espaço pra tudo, né, cara? Não existe regra esse podcast. É isso que eu tava vendo. É, cara. Achei maravilhoso. É, tipo, aqui tem um psicólogo e um coach, né, cara? Tipo... Tem muitas coisas que a gente pode falar. Eu não sou, assim, né? Eu não sou psicólogo, quem sou pra falar alguma coisa. Mas é, tipo... Eu acho que o caso da sua filha é um exemplo diferente que o Bruno tá citando. Sim, é. Mas eu queria dizer que da creche, em relação a não ser tão... pressionada a fazer coisas. Uhum. Tipo, meu, ela é uma criança, ela tá agindo como uma criança. Não tem nada no dia dela que... Eu acredito que vá pressionar ela a não fazer as coisas. Uhum. Só que chegando em casa, a TV é onde ela se sente bem. E é onde ela quer ficar. Nossa, cara. Entende? Tipo, a gente pode, até depois, pode até fazer um podcast sobre isso, se você quiser. Mas a gente pode falar até depois sobre esse assunto. Ou ela, pro testemunho dela. Sobre esse assunto, cara, que vai ser uma coisa interessante isso aí. Mas vamos focar no... Porque senão vai virar uma terapia, isso aqui. Vai ficar aí o Bruno começando e, tipo... Nada contra, né? Mas, tipo, né? Vamos discutir nosso assunto, depois a gente volta pro... Outro dia, ou sei lá, outra hora. Beleza. Não, em questão da vulnerabilidade, entendeu? Que ela disse que ela não tava se sentindo do... Isso é massa porque, tipo, ela se sente segura com a TV e não se sente segura comendo. Sabe? Qual que é a diferença entre TV e comer, por exemplo? A TV, ela só observa e absorve informação sem fazer nada. Sabe? Tipo, é a diferença entre a TV e o livro, né? O livro você tem que ler e... produzir, tem que criar, tem que imaginar. A TV não, já tá produzindo tudo, só tipo, aberto vendo o negócio, entendeu? A TV você só consome, né? Só consome. Então assim, eu pensando agora, analogia rápida na minha mente, cara, é tão prazeroso pra ela esse ponto de só não ter que exercitar, é ruim isso, mas tipo, que ela, tipo assim, ela gosta desse prazer de ficar absorvendo informação na TV, que quando ela não tem isso, ela sente falta. E assim, velho, é a gente com smartphone, a gente com jogos, a gente com cigarro. É uma coisa assim, cara, que é muito... Faz sentido, né? Normal. Agora tem que buscar maneiras de como resolver isso. E a gente pode pensar depois, tentar ideias pra você já depois. Mas... Tem crianças e crianças, né? Crianças como o Bruno falou e crianças como a minha, por exemplo. Sim. Mas, na maioria dos casos, no hospital... É, na maioria dos casos, a criança tava submetida a uma rotina tão intensa. Que ela não fazia nada do que ela queria. Claro, e aí, quando ela tinha algumas oportunidades, ela, tipo, não prestava atenção, conversava na aula, e não sei o quê. Mas tinham crianças que tinham sérios problemas fisiológicos de atenção. Era uma coisa difícil, porque, assim, a gente tem testes, entrevistas, observações que a gente consegue fazer pra ver isso. Só que, assim... Gente, criança é criança, entendeu? Tá, mas a gente não tá falando de rótulo de criança, né? A gente tá falando de adultos que têm TDAH. A gente tá falando de tipos, vulnerabilidade. Vulnerabilidade, pessoas que usam isso. Isso. Já conheci pessoas que têm... Aí entra uma outra coisa. Já conheci pessoas, uma pessoa em específico, que tem problemas fisiológicos. Ele teve uma apóxia cerebral e ele perdeu uma parte do movimento da mão. Coisas sérias. Continua. Coisas sérias. Tem um outro, eu lembrei, tem um outro colega que tem, que teve problemas de crescimento durante a fase infantil dele. E essas duas pessoas têm problemas fisiológicos. E as duas têm problemas emocionais da mesma natureza. E elas têm uma correspondência, sabe? Tipo, ó, a sociedade não vai aceitar uma pessoa que é manca, que é uma pessoa que é... Sabe, que tem atrofia de um membro, que tem, sabe, enfim. E aí, eu acho que as pessoas, quando elas têm esse, essa correspondência... Ah, não, eu vou falar merda aqui. A gente vai cortar isso aqui depois. Beleza, relaxa. Mas tava falando um exemplo que, tipo, pessoas que usam, falam que tem doenças com formas de defesa que elas não têm. Biologicamente falando. Foi aqui como é, mas a questão da correspondência biológica, ela também não é um fator de tornar a pessoa invulnerável a qualquer coisa. Uhum. Entende? Assim, você não vai pedir pro cadeirante sair andando. Obviously. Óbvio, né? Você não vai pedir pro esquizofrênico parar de alucinar. Uhum. Entende? Mas... é... você também não pode criar mais camadas de vulnerabilidade numa pessoa que tem vulnerabilidade. Tipo, nossa, cara, exemplo seu foi bom agora que você falou. Tipo, a pessoa que... Cara, tipo... Não sei, vou dar um exemplo assim, mas tipo, exemplo pesado. Eu não quero... Deus me livre de julgar, de falar mal. As pessoas que, tipo assim, tem acidentes e, por exemplo, ficam mancas ou cadeirantes. E, tipo, é um trauma terrível que elas passam. Eu não faço ideia o que é. Quem sou eu pra imaginar a história? Eu não tenho condição de imaginar. Mas algumas pessoas acabam entrando mais numa zona, tipo, cara, eu gosto de cadeirante, agora eu não posso mais viver, eu não posso... E começa a se autodestruir, em vez de aceitar a insegurança, eu sou cadeirante, eu sou manco agora, e agora? É tipo, você deixa até insegurança... A insegurança, pra mim, faz você também se auto-perceber, entendeu? Uhum. Eu sou esse cara, tipo, que gosta de coach, que faz engenharia, que tem uns... Que, enfim... Mas também é um greco que às vezes fala muita besteira, é um cara inseguro, às vezes um cara que chega em um lugar e fala demais. E eu aceito isso em mim. Eu aceitar a minha insegurança faz eu ficar mais... menos vulnerável. Menos vulnerável e não vai fazer criar mais camadas de vulnerabilidade, como você acabou de falar. Então. Uhum. É tipo, eu sou isso mesmo, eu tenho isso mesmo e eu aceito ficar inseguro às vezes também. Faz parte de mim essa insegurança. E eu acho que... Aí que eu acho que uma coisa que é muito legal. Você... Eu enfrento isso. E aí acho que a gente consegue começar a delimitar aqui uma linha bem tênue entre eu me dar identidade, uma nova identidade por causa disso. Uhum, boa. E eu me vulnerabilizar por conta disso. Então, por exemplo... Vou tentar dar alguns exemplos aqui. Eu tô fazendo tudo de primeira improviso. A questão do cadeirante, por exemplo. Ele se dar a identidade de cadeirante evita com que ele entre naquelas lógicas perversas de autodestruição e invalidação pessoal e tudo mais. Perfeito. Obviamente que no caso dele ou de qualquer pessoa que fuja da norma, do normal, né? Vai sofrer com a sociedade. Todo mundo que não é considerado normal para a sociedade sofre com ela. Perfeito. Porque a sociedade não é feita para as pessoas que não são ou não estão na norma. Não deveria ser assim, mas... Não deveria ser assim, mas infelizmente é assim que funciona. Uhum. Infelizmente. Então, assim, aí a gente pega o transtorno mental. Tem muita gente que nem acredita que esse troço existe. Uhum. Depressão é falta de um lote para carpir. Uhum. Entendeu? É falta de trabalho para ter. Tudo mais. A pessoa passar a desenvolver uma identidade, eu sou um pouco mais assim mesmo, eu não gosto dessas coisas, eu não me dou bem com isso. Eu não me dou bem com isso. Mas mesmo assim eu vou continuar fazendo as coisas que eu tenho pra fazer. Uhum. Você se torna aquilo que a gente chama de uma pessoa mais funcional dentro do problema. Uhum. Entende? E é uma coisa que aí eu posso estar falando besteira e tal, mas eu acredito que não, mas... problema existe. O problema está aí. E a gente tem, todo mundo tem. Seja ele físico, seja ele mental, né, nesses termos. É, mas a gente não pode tornar isso mais uma vulnerabilidade na vulnerabilidade eu que a gente que já tem. Não pode deixar isso crescer mais do que ela precisa. Isso. É tipo, não é criar mais uma vulnerabilidade, mas tipo, é vulnerável, eu não gosto disso, mas não deixar isso tomar conta da sua vida, sabe? É, por exemplo, eu vou... Acho que fica mais claro, assim. É, eu vou dar um exemplo, vou dar o exemplo do cadeirante. Tipo, ele não vai poder fazer algumas coisas. Então, quando alguém oferece coisas sem perceber, às vezes, pra ele fazer, ele não precisa... Ele fala, não posso fazer, tá vendo? Uhum. Eu não tenho essa condição pra fazer. É massa isso que tá dizendo, cara. É o cara que ele, tem um ator da SBT, na Praça é Nossa, aí, super legal. Aí, tipo, que o cara é cego e ele faz piadinhas de cego. Claro que pode ser um... assim... Vamos salvar todos os... todos os... Uhum. Claro que pode ser um sistema de defesa dele, mas também, tipo assim, não, eu sou realmente cego. Uhum. E eu, nossa, eu tô te vendo que você tá linda hoje. Tipo assim, ele, tipo... Ele já aceitou a sua condição, entendeu? Uhum. Ele não fica, tipo... Ah, e aí, tudo bem? Nossa, eu queria poder te ver, mas eu não vejo porque eu sou cego. E eu não tenho ninguém por causa disso. E, assim, uhum. aí uma coisa que ele é, ou como eu sou, assim, os problemas que eu tenho, eu deixo, assim, ao invés de entender que eu sou e conviver com isso, eu deixo o problema crescer mais do que ele é, entendeu? Uhum. E isso que é o problema que eu acho que, pegando todo o nosso assunto de hoje, o problema da que a gente não permite viver vulnerável é que começa a ficar vulnerável, a gente deixa o problema crescer mais do que normal, porque a gente não deixa, a gente quer as defesas para não deixar entender essa vulnerabilidade e aceitar o que a gente é, entendeu? É porque, teoricamente, você não pode ser vulnerável, né? Na cidade de hoje. E eu discordo disso, mas a cidade de hoje prega que a gente não pode ser vulnerável. E assim, pegando o início da nossa gravação de hoje, e essa parte agora, meio, final, percebe o quão faz mal a gente não poder ser vulnerável na cidade de hoje, Fraga. O quanto de não poder pedir ajuda, o quanto de não se entender a si mesmo, de, enfim, de criar distância entre as pessoas. Eu vejo assim, quanto faz mal não ser, não permitir ser vulnerável hoje. Já que a gente está indo para o final, me faz pensar, e até é meio que um que você entendeu do podcast de hoje, que vulnerabilidade é tipo uma questão de autoconhecimento também. Tipo, se você se conhece bem, a sua vulnerabilidade diminui. É bizarro. Tipo assim, porque vulnerável te coloca uma palavra ruim. Ela deixa de ser algo ruim e começa a fazer parte. Ela, tipo... faz parte da gente também. Aí não vira algo ruim, é algo que simplesmente é. A gente se autoconhece, a vulnerabilidade continua existindo, mas ela não é tão assustadora como era antes. Não sei se... Sim, eu concordo. Me faz meio que unir uma coisa à outra, sabe? Uhum. Tipo, o pensamento de realmente diminuir, mas diminuir uma coisa que não deveria ser ruim. Uhum. Uhum. Uau. É, cara, já falei muito hoje, conclusões, até porque assunto, porque eu já tenho já conclusões bem formadas na minha cabeça. Mas assim, pra concluir esse podcast, minha visão hoje é tipo, você aceitar os seus problemas, você aceitar as suas dificuldades e assumir isso pra você mesmo, conscientemente falando, faz você conviver melhor com as suas inseguranças. E aí, fica mais fácil pra você começar a poder não eliminá-las, não superá-las 100%, mas aprender a conviver com elas e resolver os problemas, as necessidades que elas podem gerar, entendeu? Então, acho que, assim, aceitar a sua vulnerabilidade, aceitar os seus defeitos, faz você ser uma pessoa mais real consigo mesma e com a sociedade que você vive. Ponto. É, mas, assim, para concluir também, vou fazer uma conclusão mais pontual. Cara, se você que tá ouvindo aí, sabe que tem... é vulnerável em algum aspecto, não guarda isso. Sério. Perceba isso em você, explore quanto você acha que tem que explorar, mas conte com outras pessoas. Conte com outras pessoas, porque sozinho você não resolve. Dificilmente. E tipo, o Bruno falou agora, pegando um dedo no que tá falando, é, cara, se explore, porque você pode bloquear pra você mesmo, mas pelo menos pra você mesmo, permita, cara. Explore o máximo possível que você consegue. E quando chegar no ponto que não dá pra estar mais sozinho, velho, cara, peça ajuda. Porque eu falo assim, todo mundo aqui tem experiências de vidas, né, monstruosas, e eu falo da experiência de vida, o Bruno falou muito dela hoje, falando na minha, é muito ruim a gente não viver confortável no nosso próprio corpo, entendeu? E a gente não explorar, se não explorar partes nossas, seja momentos legais, momentos felizes, momentos de vulnerabilidade, faz sempre a gente ser um desconhecido do nosso próprio corpo, entendeu? Então, tipo, explore o máximo possível o seu corpo, e quando você tiver com dificuldade de explorar uma parte que você não consegue explorar sozinha, busque ajuda, cara. Faz toda a diferença. Dianizinha? Sim, eu acho que é muita coragem de pedir ajuda, então eu encerro meio que falando muita coragem para as pessoas. E mais ou menos o que minha psicóloga me falou, assim, de não tenha medo da expressão, seja ela de como ela for. Pode ser no choro, a sua vulnerabilidade de chorar, se o teu método de pedir ajuda é pela fala ou não. Independente do seu modo de expressão, vamos supor que o teu pedido de ajuda é um choro, por exemplo, sei lá, no meio do ônibus, e sempre vai vir alguém querendo te abraçar e, tipo, é o teu modo, é um exemplo. Tenha coragem de fazer isso, não se limite. Amenzinhos, então é isso aí, finalizando mais um podcast no Edge. Espero que vocês tenham gostado. Facebook tá aí. Compartilhem, curtem, mostrem pros amiguinhos, escutem. Cara, e tipo, pensa diferente, a gente comenta, vamos discutir também no Facebook, vamos trocar ideia. Deixa lá possíveis temas que vocês gostariam de ouvir e interage. E tipo, se concorda com a gente, fala, se discorda também, fala, porque eu acho que, assim, esse objetivo desse podcast é justamente construir uma coisa maravilhosa pra humanidade, pra essa... Uma coisa diferente, sem explicar, cara, é complicado. E assim, é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado e um beijo do Greco. Falou. Até mais. Falou.